Eu quero ficar parecido com Jesus. Você quer também? Eu vou olhar assim no máximo que eu puder nos olhos de vocês. Vocês querem ficar parecido com Jesus? Olha, isso não é simples. Porque tem que ir contra a natureza humana. Que a natureza humana é ficar parecido com o diabo. O que a Bíblia chama de natureza humana é a carne. A velha criatura, ela fica parecida com o diabo. Se não houver uma interferência poderosa do Senhor pelo seu Espírito habitando em nós. Sabia disso? Eu quero ser parecido com Jesus desde o dia 32 anos atrás que recebi o Espírito Santo na minha vida. Começou um trabalho do Senhor na minha vida e desde o dia que você se converteu, começou um trabalho do Senhor na sua vida. Para tornar você igualzinho a Jesus. Ah, é um trabalho árduo da parte do Senhor, não porque ele não é eficiente. É árduo da parte dele, porque nós somos demorados a aprender e muitas vezes a permitir e a cooperar em favor da nossa transformação. Tu concorda com Deus? Não é que Deus é tardo, nós é que somos demorados. Vamos lá? Vamos abrir a palavra. Mateus capítulo 25, no versículo 31. Mateus 25, 31, tem uma palavra, ela tem um som mais de advertência, a palavra de hoje à noite. E se porventura alguém de nós está um tanto desalinhado com essa vontade de Deus, hoje é uma oportunidade de realinhar os nossos caminhos com o Senhor. Diz ali, 25, 31, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai. Entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me fostes visitar. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Senhor Deus, nós estamos falando de um jeito de viver que vai resultar em algo eterno. Em vida eterna ou perdição eterna. Cria em nós um temor tão grande, um respeito tão profundo pelo Senhor. E ao mesmo tempo, uma disposição de ser misericordioso, Senhor. Pedimos isso, antes mesmo de começar a pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós lemos essa parte da Bíblia, pode ser que você já leu muitas vezes, e aqui no culto eu já preguei algumas vezes ao longo desses anos, mas quando a gente lê isso aqui, tem que gerar um temor dentro do nosso coração. Ah, é mais uma leitura, é mais uma historinha? Não. Dependendo de como você se posiciona diante dessa palavra, tem a ver com o nosso, o seu, o meu destino eterno. Essa palavra diz que vai haver um julgamento. E lá no profeta Malaquias, as pessoas não estavam nem aí para Deus, e eles chegaram a fazer uma pergunta para Deus. Ah, o que adianta ser cristão ou não? Ou lá no Antigo Testamento, o que adianta ser temente a Deus ou não? Crente ou não? Tudo dá na mesma. Você acha que tudo vai acabar em pizza? Que tudo vai acabar em nada? Não. Às vezes, nessa vida, nem todos os julgamentos se fazem. Nem toda justiça é estabelecida, porque o mundo em si é um mundo injusto. Mas, diante do trono de Deus, cada uma das pessoas, inclusive aqui nós, ovelhas e cabritos, terão que comparecer. Ninguém vai ser salvo, ah, eu fiz o bem, então Deus me deve a salvação. Não é disto que o Senhor está falando. O Senhor está falando daquela pessoa que já começou uma experiência com Ele. Daquela pessoa que está andando com Ele, mas por algum motivo o seu coração foi fechando, ou até nunca se abriu para o semelhante. Você viu que aqui o critério de julgamento é o nosso posicionamento, o que nós fizemos ou não fizemos diante das necessidades. Alguém podia dizer, mas pastor, um forasteiro, uma pessoa que está andando por aí receber na minha casa. Não é isso que o Senhor está falando. Ah, um prisioneiro que eu nunca vi, não conheço, não tenho relacionamento algum com um prisioneiro. É isso que o Senhor está falando? Não. O Senhor está falando que quando tem irmãos nossos, no caso, lá na igreja primitiva, muitos estavam presos por causa da sua convicção, da sua fé em Jesus. Muitos irmãos perderam seus bens, foram confiscados seus bens, ficaram sem nada. E os que estavam em liberdade, em momento algum, se identificaram. Em momento algum, um grupo pelo menos, estendeu a mão. As pessoas que estão se perdendo nessa parte bíblica não estão se perdendo por um pecado ativo. Elas não saíram por aí pecando, fazendo mal. Elas estão se perdendo por um pecado passivo. O que eu quero dizer com isso? Quando deviam ter feito o certo, não o fizeram. Ou, podemos dizer, uma fé inativa. Uma fé que enxerga a necessidade e diz, não, isso não é comigo. Não vou me meter, não vou usar de misericórdia, não vou amar, porque amar, em praticamente todos esses casos aqui, implicava em abrir a casa, abrir o coração, abrir o bolso. Você viu? Quando tive fome, se você der comida para alguém, isso custou dinheiro para você, não custou? Se você socorrer uma pessoa com roupa, isso custou dinheiro para você? Se você fizer qualquer bem, normalmente tem um custo. E aí a pessoa de um coração mais fechado, e ela só tem uma ideia de receber do Senhor, ela não dá nada. Bom, essa pessoa não pode ir para o céu. Porque uma das marcas maiores do Senhor, ou podemos dizer a marca maior do Senhor, qual é? O amor. E o amor dá. Uma pessoa que não está disposta a dar, não está disposta a se envolver com pessoas, se envolver com irmãos. E muitas vezes nos envolvemos até socorrendo o mundo, a sociedade, pessoas pobres, carentes, que não são nossos irmãos na fé, mas são seres humanos. E nós nos comprometemos com elas também. Ainda que a parte bíblica que estamos falando é algo que está restrito à irmandade da igreja. Em outros lugares a Bíblia abre mais o leque. Agora estou falando apenas desse caso. As pessoas, no julgamento, haveria essa separação de cabritos e de ovelhas. O pastor Vini disse que ele não entende muito de cabrito e ovelha. Eu acho que ele não entende nada. Né, Vini? É nada, né? Ele foi bom com ele mesmo. Não é que eu entendo, mas eu me criei no interior e eu sei muito bem o que é um cabrito, o que é uma ovelha, o que é um bode. Eu sei muito bem o que é um bode. Quem conhece bode aqui? Qual uma das características do bode? Cabeça dura, mas tem uma outra característica. O mau cheiro. Olha ali, ó. Quem conhece, olha lá, tem um já fechando o nariz. O mau cheiro do bode. Sabe quando nós não exercitamos esse amor? Amar custa dinheiro, meus irmãos. Sabe por que eu digo isso? Porque todo mundo gosta de dinheiro. Não gosta? E muitas pessoas, a parte parece mais sensível ao bolso. E nós nem estamos falando de dinheiro para a igreja, viu? Não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em compaixão com as pessoas. Um coração que se identifica com Jesus. Lá no Antigo Testamento, no capítulo 3 de Êxodo, Israel era um povinho de nada. Povinho miserável, escravizado há 400 anos lá no Egito. E eles começaram a chorar e a clamar. E eles lembravam do Deus de Abraão. Eles lembraram do Deus de Jacó, do Deus de José, que chegou a ser um grande homem no Egito. E o povo estava lá miserável. E um dia disseram, mas nossos antigos, nossos pais tinham um Deus, mas nós não sabemos quase nada desse Deus. Mas vamos começar a pedir para ele. E começaram a orar. Miseráveis. Começaram a orar. E a Bíblia diz assim, que Deus olhou do céu. Olha só as palavras que usa lá. E diz assim, Deus falando, eu vi a aflição do meu povo. Por isso, desci. Quando a gente vai amar, a gente tem que ver, mas não ficar só no primeiro passo. A gente tem que descer. Se tu está numa condição melhor, tu vai ter que chegar a um nível do necessitado. Se tu, qualquer situação, tu está bem tranquilo, às vezes não envolve dinheiro, às vezes envolve tempo. Às vezes envolve você abrir a sua casa para uma pessoa, hospedar uma pessoa que você sabe que está carente naquele momento. Outras vezes vai ter que abrir o teu guarda-roupa e não dar o lixo que está lá. Dá as roupas boas. Ou você diz, irmão, pode ir numa loja, te veste da cabeça aos pés que eu pago para ti. Você já viu algum crente fazer isso ultimamente? Alguém fez para ti? Se você já recebeu isso, não estou falando quem deu, quem recebeu. Irmão, vai lá na loja e compra o que tu quiser para te vestir. Quem já recebeu isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já recebeu? 7. Nós estamos aqui 350 pessoas. Temos que exercitar mais esse negócio aí, né? Eu já vi isso, irmãos. Eu já vi. E às vezes não é só, vai lá, te veste, pode ser, vai lá e compra a camisa, eu pago. Vai lá, compra um sapato, eu pago. Não é chegar com uma coisa bem ruim que não quer mais. Ó. Não é desovar o seu guarda-roupa. Desovar quer dizer mandar embora, né? O que está te atrapalhando. Não, irmãos. Usar de misericórdia. Uma fé que se envolve, uma fé que tem mãos, que tem olhos, que tem atitude, uma fé que dá. Ah, o nosso Deus é assim. E Deus nem imaginaria ter filhos que sejam diferentes. E os que se tornaram diferentes no dia do juízo. Pior que no dia do juízo, meus irmãos, não tem mais o que fazer. Não é? No dia do juízo é o juízo. Não tem como consertar mais nada. Não tem como fazer algum remendo, uma coisa rápida para solucionar o problema. Não tem mais. No dia do juízo. Aí qualquer tentativa de ação é tarde. E o Senhor vai olhar assim. Se nós fomos no nosso dia a dia parecidos com o Senhor. Você gosta de receber presente ou não? É legal, né? Pode dizer a verdade, é bom receber? Quem não gosta de receber presente, nós vamos avisar todo mundo aqui, não dê presente para essa pessoa, quem não gosta. Mas quem gosta, eles ali vão casar, sábado. E vocês gostam de receber, né? Ah, digo que, e muito, digo, gostamos muito. Não é maravilhoso eles poderem chegar lá e olhar na lista, oh, ganhamos tal presente, tal, tal, tal. Não é gostoso isso? Não é gostoso chegar lá na festa do casamento e se passar o sapato, vai passar ou não? Ou a bota? O noivo vai de bota, para encher a bota. Vai passar lá. E não é bom aquele início. Isso é uma brincadeira que as pessoas dão, olha, esse dinheiro aqui é o dinheiro inicial para vocês. Não é bom chegar lá, um irmão, outro, todos que quiserem, pegar uma envelopinha no final da festa, bota no bolso dele lá. Isso aqui é para vocês começar. Não é bom essas coisas. Eu lembro que quando nós ganhamos nosso casamento, deu para fazer o primeiro rancho, não foi? Deu para fazer o primeiro rancho. Maravilhoso. Para quem estava começando com quase nada, era maravilhoso. Veja, irmãos, se nós fechamos o coração, se nada nos comove, uma pessoa com fome, um irmão com necessidade, um irmão com sede, um irmão sem uma moradia, um irmão doente, um irmão sem roupa, um irmão preso por causa da fé, se nada nos comove, então, o inferno seria uma coisa óbvia, natural, porque nada tem a ver, esse tipo de atitude que não nos comove e não nos move, nada tem a ver com o nosso Deus. Tu concorda com isso ou não? Nada tem a ver com Deus. Mas quando você tem uma conduta que é semelhante à conduta do Senhor, que vê a necessidade, que Deus faz algo, então o Senhor vai dizer, esses meus filhos são parecidos comigo. E os que já têm essa identificação, tanto de fé quanto de conduta, esses é claro que vão passar a eternidade ao meu lado. Uma fé, meus irmãos, egoísta, não dá. Não dá. Às vezes a gente faz aqui o culto do dar. Uma vez ou duas por ano a gente faz isso. Você já viu esse culto aqui? Que a gente traz, vamos abençoar um irmão, ah, uma janta, isso, aquilo, um sapato, uma camisa. É uma maneira de a gente, uma vez por ano, duas, promover esse tipo de ação entre nós. O que é para ser toda hora, um faz, outro faz. Ninguém fica botando na conta isso aí. Ninguém fica fazendo divulgação. Mas é um culto que tem dado tantas vezes uma presença espiritual de Deus. Tão boa. Não é o presente. Sabe o que é? É a presença de Deus. Eu já vi que tem irmãos que não vêm nesse culto. Vocês acham que eu não enxergo? Tem gente que foge desse culto. Eu acho que não entendeu ainda o espírito da coisa. Cada um faz o que quer. Eu quero ser generoso. Porque eu aprendi isso com meu Deus. Eu aprendi uma generosidade pequenina. Num caso do culto do dar, simbólica apenas. De uma coisa que é para ser não a exceção, mas a regra da nossa vida. Um coração que dá, que se envolve. Tem pessoas que dizem, eu não quero ninguém na minha casa. Se você não quiser ninguém na sua casa, vamos orar para Deus tirar a sua casa de ti? Para você perder a sua casa? Vamos orar. Porque se você tem algo que Deus não ganha nada com isso, e nem os irmãos da igreja são abençoados, você não precisa. Você não precisa. Quem aqui gosta de receber visita? E quem não gosta? Ai, pastoria, não gosta, vai sujar minha casa. Irmão, é melhor a casa suja do que você no inferno. Ah, é isso aqui que está na palavra de Deus. Se você não abre o seu coração, a sua casa está sempre brilhando. Que bom. Mas o dia de chuva que chegar os irmãos lá, deixa eles entrar. Venham, venham, venham. Você pode ter o tapete na entrada, não tem problema nenhum. Pode ser que algum irmão perceba que ele ia tirar o calçado, mas se não tirar, não tem problema nenhum. Irmãos, se as coisas que a gente tem, os meus irmãos não ganham nada com isso, então eu não sou irmão deles. Eles até podem estar tentando ser meus irmãos, mas eu não sou deles, porque eu não abro meu coração. Ou seu carro, ou nós podíamos ampliando até as suas roupas. Você não pode, de vez em quando, emprestar uma roupa para o irmão? Uma pessoa me empresta uma roupa. Ou é difícil alguém pedir isso, né? Ou você percebe que um irmãozinho, uma irmãzinha... Não, eu quero te emprestar uma roupa para ir num casamento. Quem aqui precisa de um terno? Se você é mais ou menos do meu tamanho, eu te empresto, eu te dou. O que você quiser, eu te faço para ti. Eu tenho uns quantos, e não é lixo, não. Os que eu uso no dia a dia aqui. Pode me pedir para o próximo casamento, que é sábado. Se você não tem, pastor, me arruma um aí. Se couber em ti, tudo bem. E pode ser que a coisa vá além do empréstimo. Pode ir além do empréstimo. Entenderam? Irmãos, na vida, no reino de Deus, a gente ganha tanta coisa. E a maior não é o que nós ganhamos das pessoas. É o que nós ganhamos de Deus. É impagável o que nós ganhamos do Senhor. A vida boa, vida com paz, com alegria, segurança interior. Você ganhou isso de Deus. A presença do Espírito Santo, você ganhou. A vida eterna, o dia que deixarmos esse mundo, você ganhou isso de Deus. Bens materiais, saúde, trabalho, você ganhou isso de Deus. Se ninguém pode usufruir junto contigo. Então tomara que Deus te dê um susto para você aprender a repartir com os outros. Porque um susto é para chacoalhar a pessoa. Mas se a visão é aquela, tudo para mim, para mim, para mim, esqueça. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Mas eu creio que a grande maioria que está entendendo o Evangelho, não está? Amar custa. Se envolve com pessoas. E ao final, depois que você imitou o Senhor, você que tem andado com o Senhor, você imitou o Senhor vai te dizer, vinde, benditos do meu Pai. Os benditos estão aqui, irmãos. Os benditos que se envolvem, que se doam, que se entregam. Os benditos. O Senhor nunca, nunca sonhou em formar filhos diferentes dele. Você não fica satisfeito quando os seus filhos são parecidos contigo? Ficamos, né? Apesar dos nossos defeitos. Tomara que eles não copiem isso. Copiem só as coisas boas. Mas a gente fica satisfeito quando vê o filho também fazendo uma coisa certa. Uma coisa que é bênção para ele e é bênção para as pessoas que estão à volta dele. A gente fica feliz. Deus fica feliz com isso também. Quando você faz coisas que te tornam assemelhado a ele. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho para viver agora. E esse é o caminho que se você tem um coração assim, você tem um coração parecido com o do Senhor, te leva para a vida eterna. Claro, por outro lado, os malditos, que Deus nos livre de estar classificado entre os malditos. Que Deus nos livre de a gente ir fechando o coração, apartando-se do amor a Deus e do amor a nossos irmãos. Que Deus nos livre. Você sabe, tem uns irmãozinhos que dão um trabalhão para amar, não dão? Tem algum assim que é trabalhoso? Como diz lá no interior, é dificultoso? Tem irmão que dá trabalho sim, mas o mandamento é o mesmo, de amar ele também. O mandamento de amar os fáceis de amar, qualquer um cumpre, mas amar os difíceis de amar, esses são poucos. E esse é o caminho que o Senhor. Amar as pessoas que não precisam de nada. Amar as pessoas que estão em liberdade, que têm roupa, comida, carro, casa, tudo à vontade, é fácil amar, não é? Mas e amar o irmãozinho necessitado? Não é tão simples amar. Precisa desprendimento dentro de nós. Tu está disposto a continuar, quem já está nesse caminho, tu está disposto a continuar? Amém, irmãos? Está disposto? E se você não está nesse caminho, queres começar? Mas nunca pense que o evangelho é só receber. Uma parte do evangelho é receber, a outra parte é dar. Quem não quer dar nada, quem não quer se envolver, esqueça. ainda não está no Evangelho. Mas eu quero me envolver com os meus irmãos, eu quero me envolver com as pessoas. Muitas vezes nos envolvemos com as pessoas de fora que não conhecem a Deus, mas nós temos que lá levar o amor de Deus para elas também. Tu concorda com isso? Vamos fazer esse caminho por aí, meus irmãos. É o caminho correto, é o caminho que nos identifica plenamente com o Senhor. E é o caminho que no dia do julgamento o Senhor vai dizer: vem para a minha direita, porque tu foi parecido comigo. Se porventura vem para a minha esquerda, é porque nada tinha a ver comigo. Não basta dizer eu creio, a gente tem que mostrar que crê. Amém, irmãos? Amém? Fale com Deus por um momento. Eu quero te convidar, assim como você está, fale com o Senhor. Eu vou ler um pedacinho dessa palavra de novo. Se tu estás em débito com Deus e com os irmãos, em algum desses itens, ou se o seu coração vinha se fechando, Deus falou contigo nessa noite. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, e enfermo e me fostes ver, preso e visitaste-me. Então os justos perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E ali adiante o Senhor respondeu: toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mas aqueles que foram colocados à esquerda e não deram de comer, não deram de beber, não hospedaram, não deram roupas ao nu e nem vestir, ao preso e enfermo não foram ver, estes perguntarão cinicamente ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? E o Senhor dirá a eles: sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. O Senhor Jesus disse: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não feche o seu coração. Não feche. Os irmãos que vão buscar a ceia depois já pode saindo. Mas não feche o seu coração. Se você percebeu hoje à noite que tu anda muito egoísta, que tudo para ti, ou que estás tão ocupado contigo mesmo, então o Senhor está falando contigo para uma nova atitude. A pregação de hoje não é para te condenar, não. Por isso eu disse lá no início, ela tem um tom de advertência. Advertência é quando a gente está indo para um caminho errado, ou no trânsito cometendo uma infração, e o guarda nos chama a atenção. Às vezes até multa por causa da infração. Hoje à noite pode ser que o Senhor soprou o apito. Se você anda parado, você não está cometendo erros, como eu disse, ativos. Mas você está ocioso, sem fazer nada. Você não quer se envolver com os outros? Você só cuida de você, de seus filhos? Mas a família de Deus é maior que a sua família particular. E Deus te chama para um envolvimento maior. Seu carro, sua casa, seus bens, seu dinheiro. Deus nunca imaginou dar só por teu consumo. Abre o coração. Porque o Senhor abriu o coração dele na totalidade. E deu o que tinha de mais precioso, o Filho Jesus. Dessa tua atitude de ser ativo, de ser misericordioso, dessa atitude também depende a tua salvação. Uma atitude correta, você será classificado entre as ovelhas do Senhor. E uma atitude egoísta vai fazer que você seja posto à esquerda do Senhor, classificado entre os malditos. Não, não, não. Ainda tem tempo de mudar. Aqui no mundo, mesmo na igreja, cabritos e ovelhas, bodes e carneiros, andam juntos. E às vezes nós não vamos nos atrever a fazer essa classificação, dando um futuro eterno, porque isso não nos cabe. Mas o Senhor o fará. Se você precisa agora pedir misericórdia ao Senhor, com uma atitude de mudança, então peça. Nós vamos tomar a ceia daqui um pouco. E a ceia, nós lembramos que nela o Senhor compartilhou conosco o próprio Filho. Se você precisa rever um item ou outro da sua vida ou toda a sua vida, faça essa revisão agora. O Senhor te ama. E o realinhamento deve ser hoje. Pai, eu te agradeço. A tua palavra, ela fala com tanta clareza. Por momentos inspira em nós temor. Mas é um temor bom. Livra cada um de nós da indiferença, Senhor, de ver o irmão necessitado. E lá no nosso íntimo dizemos, não é comigo. Ou fazer de conta que não o vi. Livra-nos desse pecado, que pode ter consequências, mas eternas. E que todos nós, Senhor, sejamos marcados por um coração que compartilha. Você quer isso? Você pode dizer, eu quero, Deus. Eu aprendi isso contigo, Senhor. Eu não quero ficar aqui só com a letra, mas eu quero me mover e me comover, ser cheio de compaixão e ação diante da escassez ou mesmo miséria material do meu irmão. Eu quero me mover, Senhor. Se for assim, e continue toda a sua vida assim, você vai ouvir da boca do Senhor lá no dia final: venha, bendito, feliz do meu Pai. Venha para o reino eterno. Venha. Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia. De novo estamos aqui a te pedir isso. Porque nenhum de nós é pleno no que acabou de ouvir, Senhor. Nenhum de nós. Manifestamos ainda, infelizmente, manifestamos ainda deficiência, Senhor. E num grau maior ou menor, eu sei que todos nós precisamos, Pai, de realinhar alguns desses aspectos. Ninguém aqui está isento e já está completo. Perdoa-nos, ó Deus. Mas uma coisa quero, como dizia o apóstolo Paulo, eu prossigo para esta meta, ativamente, pagando um preço, prossigo para essa meta. Se você faz a mesma oração que eu estou fazendo, então você pode dizer: seja assim. Seja assim, Senhor. Amém. E amém, Pai. Amém, Senhor. Tem serviço pela frente, não tem, meus irmãos? Amar dá serviço. Amar dá serviço. Seja dentro de casa, dá serviço. Seja qualquer ambiente que você vive, dá serviço. E quem não quer serviço algum, é porque não quer nada com Deus. Mas que bom que Deus falou conosco nessa noite. Quero lembrar a vocês, irmãos, que naquela noite que Jesus tomou a ceia com os apóstolos, ele pegou o pão e partiu. E então deu graças a Deus, dizendo aos discípulos: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. E depois de Jesus haver ceado, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, do novo pacto entre Deus e os homens. Isto é meu sangue que é derramado por vós, bebam dele todos. Olhando para a ceia, olhando para o Senhor, nós podemos dizer: amar em alguns momentos implica em tremendo sacrifício. O que que o suco e o pão nos lembram? A própria vida do Senhor dada em favor de nós. Amar implica em sacrifício. Queres ser crente? Quer continuar crente ainda? Eu quero. Não tem nada melhor. Quer continuar identificado com o Senhor? Eu quero. Você viu? Ser de Jesus é tão maravilhoso. Mas tem custo. Tem custo. Sabe qual o custo? Anular os nossos egoísmos. Vencer a velha natureza que quer tudo para si. Tu luta com isso, não luta? Eu luto todos os dias. Esse é o sacrifício. A velha natureza, ela quer receber. O Senhor nos ensinou a dar. E no reino de Deus, quem dá, nós sabemos, recebe. Ah, é muito bom ser de Jesus, viu? É muito bom. Diariamente, nós precisamos crucificar a velha natureza. Ah, é um caminho. Sabe quanto vai durar essa caminhada? Até o fim. Até o fim. Eu não quero te desestimular, não. Mas essa é a verdade. E onde nossa justiça não alcança, nossa bondade, nossa, entre aspas, perfeição não alcança, a quem recorremos? Ao Senhor. Sabe, lá no dia do juízo, infelizmente, nenhum de nós vai poder dizer assim: Senhor, eu cumpri tudo o que foi pregado na noite de 15 de novembro de 2012. Nenhum de nós chegará perfeito diante dele. Sabe o que nós vamos ter que dizer? Senhor, vamos dizer ao Pai, o teu filho, ele fez tudo. Ele é meu defensor. Ele é meu advogado. E a coisa maior, ele é meu cordeiro. Me faltou justiça, Senhor. Me faltou. Te falta também, não falta? E você vai dizer, eu tenho o cordeiro. Isso não é uma justificativa para nossos defeitos, não. Nós vamos melhorando sempre. Mas por mais que você melhore, você nunca vai poder dizer, Senhor, eu mesmo produzi o meu ingresso na vida eterna. Você nunca poderá dizer isso. Você vai dizer, aqui está o Cordeiro. E por causa dele, eu tenho acesso. Por causa dele.